estou com os meus. DJ Paulinho Boy. DJ Paulinho Boy. Simplesmente. E agora vem você, querendo que eu lhe aceite outra vez. Pra você. Bora, Chari, bora, Gisele. Me fazer de trouxa, como você fez. Mas agora não. Pop saudade. Agora não comigo, não. Meu corpo está fechado e você não entra em meu coração. E agora vem você. Ei, DJ Paulinho Aquela Boy. Aquela canção me lembrou você. Eu te convidava pra ver matinê e você dengosa dizendo que sim. Me olhava nos olhos sorrindo pra mim. E aí? Corria pra casa pra me arrumar. Bora o Pelé, no bar o Pelé. Olha o casal viajante por aqui, o Carlinho e Edilene. Ficava esperando a hora chegar. Braços. Aquela canção me fez perceber. Você vive em tudo que faço. Aquela canção me fez recordar. Eu te convidava pra gente dançar. Você outra vez me dizia que sim. Jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Preciso te ver novamente. No baile você nunca apareceu. Aquela canção me fez equipe rasga dinheiro. Preciso ter você por perto. Para Delcinho, Lugo Lamu, Franjola, toda a galera por aqui. Também equipe Ultra Shopper, Bora de Van, ele e o seu grande amor. Equipe Ultra Shop, já aqui no Pop Saudade 3D. Você bora, Franjola. Me dizia que sim, jurava que ia sorrindo pra mim. Fazia mil planos na minha ilusão, querendo você para sempre. Você deixou marcas no meu coração. Meu amigo Júlio Basso, pitbull do asfalto. Também o parceiro Paulo do Poço Perdão. Bora, Paulo! Certo. Aquela canção me fez perceber. Milena dos Covardes da Saudade. É pop na veia. Aquele beijo que te dei. Pra recordar, vai. Nunca mais esquecerei. Aquele beijo que te dei. Nunca, nunca mais bora, Aline, bora, Aline. Rival no pop. Me fala baixinho, me faz um carinho, meu bem. Me olha nos olhos, me dá mais um beijo, vem. E deixa o desejo mostrar o que esse amor tem. Eu vivi procurando. Cinderela no Pop 3D. Meu santo remédio, me tira esse tédio. Hoje ela veio matar a saudade do show que ela dá valor. Pop saudade, olha. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz dá seu veneno, seu corpo moreno vem. Me vira a cabeça até que amanheça, meu bem. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. E agora que eu te encontrei. Tá pra mim também, meu querido. Camarada, irmão João, Jorginho da Matilha. Bora, Jorginho. Bora, Simone. Vamos lá. O covarde da saudade. DJ Paulinho Boy. Alô, Wilke. Primo da Farra. Eu vivi procurando você, esperando o amor conhecer. Agora que eu te encontrei, nunca. Os primos da Farra 3D. Quero esse amor te entregar. Meu santo remédio, me tira esse tédio, vem. Que coisa mais louca, beijar tua boca faz bem. Bora, menina, bora. Toca na moral, vai. Faça o que você quiser. Fale o que você quiser falar. Mas não me abandone, por favor. Eu preciso do seu amor. Eu preciso de você. Não segura, bora segura. Atido de pilha, senhor. Você é tudo que eu tenho comigo. Pop Saudade. Sou meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga e se ama, se rola na cama. Quando me deseja, ficar com beijos. Nosso amor é chama, é fogo. Ora, avisamos, já tem a primeira parte no CD. Aí com o nosso maestro, DJ Neto Saudade. Pega o seu. Charles Carreira Solo, curte, dá valor no Pop Saudade 3D. Bora, Charles, fazer uma cara que eu não vi a ele. Mas não me abandono. Minha grande amiga Gisele por ali também, um forte abraço, valeu. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Meu amor, meu paraíso, a razão do meu viver. A gente briga e se ama, se rola na cama, louco e desejo. Olha esse ladrão aí, macho taxista. Nosso amor é chama, é fogo, é paixão. Pelé de Marituba. Ele já está aqui no Pop Saudade. Meu amigo Neguinho da Passagem do Hotel. Tá por aqui também recordando com o Paulo Sonete. Castorzinho do Saudade, olha aí. Bora, cachorro! O infinito está em teus olhos, teus cabelos e tua boca, que me deixam sempre louco e vontade de tocar. DJ Nego Saudade, bora, Nego. Um abraço, covarde. A eternidade é o momento que os nossos corpos se encontram, nossos sexos se enfrentam, uma luta de amor. Busca-pé do covarde da saudade, é Pop Saudade 3D. Tenho agora o que eu não tinha. Irmão, ele tá dando agir, sorrisar. O dia está na linha, ouve o que eu vou falar. Tem ser Pop Saudade, você também. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Nossa querida Karina Gongá, essa é Pop da Venhora. Ela é Mega Fabiola. Dia e noite, noite e dia, colher nos campos a poesia e entregar em tuas mãos. De manhã, quando abro a porta e o sol me encandece, é o teu rosto que aparece nas nuvens claras lá no céu. E aí? De noite, bora, Mauro, bora, Mauro. Quando eu me deito e contigo adormeço, quando desperto me... Carlinho e Edilene, o casal viajante do Pop Saudade 3D. Queria estar a todo instante contemplando teu semblante e ficar eternamente dentro do teu coração. Partilhar das alegrias. Nosso querido Bruno, ele minha grande amiga Cinderela, e eu posso abraçar. Noite e dia, colher nos campos. Mauro, o parceiro do posto Verdão. Para o Jorginho da Batilha. Tenho medo de não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vida. Jorginho da Matinha e o seu amor Simone, aqui no Pop 3D. Que se acabou. Faço o que posso pra esquecer que um dia eu também já fui usado. Vai, Rivaldo! Pelo seu... Amiga Aline Carrocheira, sempre aqui no Pop, obrigado. Que sempre teve alguém apaixonado. Amigo Edson, lá do Tauá, tá aqui com a gente também, o Edson. Você, igual a tantos que você nem... Fala, Leandro, pela Claudinha. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Sei de nada. coração, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais. Claudinha e Leandro, o casal favorito do Pop Saudade. Pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Bora recordar, bora. Que culpa tenho eu de ser tão triste assim, sem ninguém pra me amar? É o Pop na Pedreira. O tempo já passou, a chuva terminou e nosso amor se acabou. Pop Saudade. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor não vou querer. Não, Ciro, bora no Gramão. Equipe Raja, dinheiro. Que culpa tenho eu de você ser assim, tão ruim para mim? Até os carinhos seus que você prometeu, DJ Edson aí do Geraquena. Abraçar com muito carinho também a Morena Bárbara. Sempre que volte. Tá aqui pelo Pop Saudade. Junto com a Raja de Irene. Bora, Bárbara! Seu amor não vou querer. Aí. Ouça aí, Pop Saudade, Lubado Dino. Domingão gostoso. Fiz pra você e pra mim. Vovó chegou. Fiz sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crime. Pega só você, meu amor. E chamando por nós. Aquela água bem gelada, eu duvido. Bora, Pelé! Vem ver comigo, amor. Aí, pera. Ver o céu. Vem. Já tem logo no Pelé e no Celos. Vem conhecer. Eu passei pra aí. Nova cor. Joga aí, joga aí. Da vida. Vem ver o sol se pôr. Tá aí, Pelé, o rei do futebol de Marituba. Vem ver comigo, amor. Vem ver o sol. Já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Vem. Agora joga aí do casal favorito. Tu vira. Ao sol que vai se pôr. Asfalto sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem ver comigo, amor. Vem ver o céu. Vem ver a flor. Vem conhecer a nova cor. Aonde? Da vida. Vem ver o sol se pôr. Vem ver o sol se top. Eu quero ser o teu xodó. Teu bem, teu sonho, teu amor. Brilhar feito uma estrela no teu coração. Eu quero me queimar no sol do teu verão. Eu quero o que você quiser me dar. Te ver morrendo de paixão. Você querendo e me dizendo não, mentindo pra aumentar minha emoção. Recordando, vai. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Fala, nego, saudade. Me põe do teu jeito. Encosta em meu peito, me caça, me acha, me abraça, relaxa que eu sou todo teu. Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor. Um abraço no meu nosso querido parceiro Paulinho, de Paulinho pra Paulinho. Aí do ensaio do amor. Um forte abraço pra essa galera, sangue bom. Vamos chegando junto aqui no Pop Saudade. Vamos lá. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. Morena Bárbara, bora Bárbara. Me diz o que você quiser. Pop Saudade. Dizer. Não deixa nada te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que Pop Saudade. Ninguém te amou. Pretinho, chega aí, Pretinho. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Irmão, o Bino já tá esperando. Lá, lá, lá, a hora do busca-pé pegar no choro. Quem e Isaías, os primos da farra 3D. Lá, lá, lá, já pera agora. Lá, lá, lá, Rivaldo, Rivaldo Pop. Quanto tempo sem te ver. Hoje eu quero recordar o seu beijo, o seu carinho, que eu não consigo esquecer. Eu não sei por onde andas, talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Serás sempre o meu amor. Vou vivendo. Wilkie para Rona, com muito amor e carinho. Né? Rona, seja bem-vindo. Sinta sua vontade aqui no bolo. Cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Vou vivendo. E só te encontro nos meus sonhos. Cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso ver. Eu não sei por onde andas. Talvez nem lembre o que passou, mas eu não esqueci ainda. Pop Saudade. Serás sempre o meu amor. Recordando. Vou vivendo e só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, os olhos que eu não posso ver. O setor do Rivaro, lá na Terra Firme, tem Pop Saudade. Só te encontro nos meus sonhos. E cada dia mais distante, dos olhos que eu não posso Rival ver. Do Pop, no Pop Saudade 3D. Para recordar, para. Pop Saudade. Distante, bem distante de você, um dia eu vou ficar. Às vezes, quando está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe. Você me chama de bandido, são coisas que não vou resistir, não. A senhora. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. É Pop. Bandido. Destruiu minha vida. Pop Saudade. Perdeu meu passado, futuro e presente. Por isso vou partir de uma vez, porque sei que ficando é um sofrimento. Oh, oh, oh. E aí? Eu queria ter asas. Bora, Claudinha, bora, Leana. É Bárbara Viagem. Daqui, junto com a equipe Rasga Dinheiro. Meu amigo Paulo do Poço Perdão. Você me chama os guerreiros, de bandido. São coisas que não vão resistir. O covarde da saudade. Daqui a pouquinho na sequência do tal de Arrocha. O Dalto vai rolar aí. O hino da Rasga Dinheiro. Bandido. Hoje estão com a gente recordando. O chifre de quem? O Mauro do Poço Verdão nunca quebrou uma cama, é? Bora, Bruno, bora, Cinderela! Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo só. Bora, casal viajante, carrinho de tireiro. Bora, Claudina, bora, Leandro! Faltando baixar logo lá pro telão. Eu cabe SB, hein? Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Um covarde da saudade. Foram tantos sonhos, loucuras, fantasias, como posso esquecer? Beijos e abraços, você era só minha, mas veio um dia um triste adeus. Cada um foi pro seu lado, mas a música nosso passado. Equipe Ultra Show, vem com a gente também. A gente tem o carinho nosso. Música lembra um tempo bonito. Tudo carrasca dinheiro, né? Meu querido Charlie Carreira Solo. Ei, da Gisele. Fala, Gisele. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. Ela ficou na memória em minha história. Jéssica 3D e sua mãe Gisele, já aqui no Pop Saudade. Cadê ela? Vai comigo por onde? Virou canoa. Tino já se preparando aqui, olha. Olha o Jorginho da Batinha, bora Simone. O maior falou. Alô, Wilke. Vem do seu grande amor, bora Luana. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. O covarde da saudade. Só sem o teu carinho. Chega aí, Zé Gordo. A lembrar sozinho todo nosso amor. Alô, gerente Zé Gordo. Tão só. Chega aí, mano. Pop Saudade 3D. Cheio de amargura. A chorar. E o quê? Minha dor. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Próximo sábado tem Pop Saudade. Uma das maiores festas de tradição do estado do Pará. Vale dos Coroas em Itauari, Capanema. Pop Saudade, Rubi Saudade. Aí domingo no Macraus, Benevite. Covarde da saudade, o Linho Boy. Meus dias felizes chegaram ao fim. Perdi para sempre o amor que sonhei. Quisera fugir. Bora buscar pé, bora Milena. Da amarga lembrança. Vai dormir hoje, hein, meu irmão. Quisera esquecer. Dormi de toga com pipa na boca. Que um dia eu te amei. Ô Pelé! Tão só, sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo o nosso amor. Terça-feira vamos finalizar também a logo. Tão só. Aí do casal viajante. Pela noite escura. Escolha a foto lá, carrinho. Cheio de amargura. Mas eu pego o babá. A chorar. É pop! Minha dor. Estou, não quero ver ninguém ficar. Eu que estava tão feliz da vida, hoje tenho minha alma ferida. estou a lamentar. Não posso impedir você de ir embora. Só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor. Bora, Mega, bora. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Faça desta noite a nossa última noite de amor. Quero ver agora, Carlinho. Dia 8, 9 e 10 tem Pop Saudade em Soure do Marajó, no Barragão. Aí é difícil, que a patroa não gosta de passar de balsa, né? Destino, o cruel destino, quem quis assim? A Edilene tem medo de balsa. Bem que dizem que alegria de pobre dura pouco. Hoje tem... Vou encontrar meu amigo Isaías. O desgosto, hoje estou a lamentar. Só posso lhe pedir que não vá agora. Fique mais esta noite, por favor. Vamos lá, Paulinho. Faça Boy desta noite a Pop Saudade. Passei muitas horas rodando Pop Saudade. E não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. E aí, pedreira? Com meu toca-fita ligado, a nossa canção eu ouvia. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Assis Produções, CDs ao vivo. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. Avisamos, já temos a primeira parte aí com o nosso maestro, o DJ Neto. Pra você que gosta de juntar o seu alô, o seu abraço, chega aí com o Assis Produções, tá, gente? E pendrive, CDs, tudo mais. Vamos lá. Vamos finalizando a segunda com o Covarde. Ainda tem a terceira parte com o Pretino, DJ Dalto. Rola cansada. Passei muitas horas rodando e não consegui esquecer. Em cada sinal do caminho eu só via você. Com meu toca-fita ligado, Edivan, ele é sua patroa. Família Ultra Show. Correndo nas curvas da noite, chorando eu sofria. O Jaime do condomínio tá aqui. Sobre o negro asfalto rolavam as lágrimas tristes. Desde alguém que te ama e que sofre. Alô, pra Jora, já tá aqui no Pop Saudade 3D, mano. Eu não vou esconder a verdade desse amor que insiste. DJ Nego Saudade, para Nego. E por isso eu voltei correndo pra buscar você. É Nego Retrô? Sobre o Nego. Vai! No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança brincando de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que é que tá dentro tem que botar pra fora. Alô, Fabiola! Solte a menina. Solta. Que ainda existe em você. Há muito tempo, né, meu? Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela. Ei, mulher, tu que tá aí? Alô, Valgíria! Você na sua novela. Minha amiga Valgíria, forte abraço aqui no Paulinho Boy. Fazia uma cara que não pintava aqui no Pop. Forte abraço. Você e todas as suas amigas aí, sejam bem-vindas. Vamos lá. Você não vai desistir. Ainda é tão moça. Tem tudo pra ser feliz. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Você pode voar livre no espaço. Ou ficar presa no chão. Rapaziada do time do Tucano, o melhor time aqui da Perdeira, é isso mesmo, mulher? Você pode cantar como esse Pop Saudade. Nada mudou para mim, não há razão pra chorar. O que passou, eu não quero lembrar. Os momentos tão tristes, sem sol, sem ninguém para amar. Meu grande amor pra você sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. Todos querem você, mas amor de verdade só meu. A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Só depois de viver que se aprende. Pouco vale alguém ensinar. Meu amor, vem, eu quero você. O mundo é nosso, vamos viver. Oscar Bé Milena, nosso cajal aqui no palco também. A gente tem um carinho muito grande. A vida tem coisas Aline, bora, Aline. Que a gente sempre aqui com a gente, olha. Explicar só depois. Eliana top. Na semana já tem vinheta pra Aline. Pouco vale alguém. Deixa comigo. Meu amor, vem. Eu quero você. Garante o bagarejo Arata com a gente. Obrigado. Vamos lá. Meu grande amor. DJ Nego Retro. Forte abraço. Sempre foi pouco demais. Você tentou se encontrar, mas por fim compreendeu. Todos querem você, mas amor de verdade só o meu. Amiga Valgíria, era suas amigas aqui no Pop Saudade, olha. Mais chuva pra recordar. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria?

para o Covarde. Vai tocar mais uma e você comanda. Aldo chegando a partir de agora pra comandar o Pop. Obrigado, família, daqui a pouquinho a gente chega junto lá no Bar do Giro na Terra Firme. A gente vai estar juntos nessa viagem. Obrigado. Obrigado, Pedreira. O bairro do Samba do Amor. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você feriu meus sentimentos. Eu já vivi o amor e posso falar 3D. Tudo que eu quero é me refazer. E aí? Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meu sentimento. Pop Saudade! Qualidade é com Assis Produções.